Quadras de música. Música. Ouvintes, um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 187ª emissão de Quadras de Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje, uma semana após o destaque dado a Coimbra, as quadras geográficas centrar-se-ão em Lisboa, capital do nosso belo e estimado país, Portugal, e cidade que assistiu à inauguração do Estádio da Luz há precisamente 10 anos, uma década. No dia 25 de outubro de 2003, no sábado, o recinto principal do Sport Lisboa e Benfica abria as portas ao público. Assinalando tal efeméride, as quadras não serão desportivas, mas sim musicais, centrando-se em artistas nascidos em Lisboa. Amália da Piedade Rodrigues, que nasceu em Lisboa em 1920 e morreu na mesma cidade em 1999, inaugurou o espaço de hoje com Céu da Minha Rua, uma canção interpretada por Amália Rodrigues que dá nome a um programa do Canal 1 da Rádio Antena Web. Em 1964, nasceu também em Lisboa um músico que ganhou respeito por parte dos ouvintes ao integrar os agrupamentos musicais Sétima Legião e Madre Deus. Rodrigo Leão, a solo, protagoniza a melodia A Casa. Senti de novo aquela dor. Pouco e pouco respirar aquele amor que foi vivido e esquecido em segredo como I'm a pouco e pouco consolar aquela dor que foi vivida e sofrida em silêncio. Chega de novo, sentir o amor, voltar a casa sem pensar, deixar a luz entrar, esquecer aquela mágoa sem ter medo, como Lisboeta Jorge Manuel de Abreu Palma, ou Jorge Palma, surgiu no mundo em 1950. 39 anos depois, comercializou Bairro do Amor, um dos álbuns mais famosos no panorama musical nacional. A abrir e curiosamente a fechar o referido trabalho discográfico, aparece a faixa Frágil. Põe-me o braço no ombro, eu preciso de alguém. Dou-me com toda a gente, não me dou a ninguém. Frágil, sinto-me frágil. Faz-me um sinal qualquer, se me vês falar demais. Eu às vezes embarco em conversas banais. Frágil, sinto-me frágil. Frágil, esta noite estou tão frágil. Está a saber-me mal este whisky de malte. Adorava estar aí, mas estou-me a sentir alto. Frágil, sinto-me frágil. Acompanha-me a casa, já não aguento mais. Deposita na cama os meus restos mortais. Frágil, sinto-me frágil. Frágil, esta noite estou tão frágil. Regressemos ao fado, estilo musical característico de Portugal. Recuemos até ao século passado, quando, em 1891, nasceu na capital lusa um cantor e compositor que viria a falecer em Lisboa em 1982. Alfredo Marceneiro viveu até aos 91 anos e, entre a sua discografia, deixou faixas como Olhos Fatais. Sorte que Deus me deu e que sempre hei de lembrar, embora não seja teu, julguei encontrar o céu na expressão do teu olhar. Neste mundo, mar de escolhos, unimos nossos destinos, e nesta vida de abrolhos, para mim, teus lindos olhos eram dois céus pequeninos. E nesta vida de abrolhos, para mim, teus lindos olhos eram dois céus pequeninos. No espelho do teu olhar vi dois céus em miniatura, e para mais me encantar iam-se neles mirar a minha própria aventura. E tão mística atração tinha o teu olhar profundo, que em sua doce expressão era um manto de perdão sobre as misérias do mundo. E em sua doce expressão era um manto de perdão sobre as misérias do mundo. Mas deitaste-me ao deserto deste mundo enganador, pois o teu olhar incerto já não é o livro aberto em que eu li o teu amor. E enganaste os olhos meus, nunca mais te quero ver. Meus olhos dizem-te adeus, teus olhos não são dois céus, são dois infernos a arder. Meus olhos dizem que adeus, teus olhos não são. Carlos Alberto Ascensão do Carmo Almeida é mais conhecido pelo público como Carlos do Carmo. Nascido em Lisboa em 1939, protagonizou um momento curioso no Festival RTP da Canção 1976, no qual foi o único participante. Num evento que contou com o triunfo de Uma Flor de Verde Pinho, no sexto lugar ficou a canção Estrela da Tarde. Era a tarde mais longa de todas as tardes que me acontecia. Eu esperava por ti, tu não vinhas, tardavas e eu entardecia. Era tarde, tão tarde, que a boca tardando e o beijo mordia. Quando à boca da noite surgiste na tarde tal rosa tardia. Quando nós nos olhamos, tardamos no beijo que a boca pedia. E na tarde ficamos unidos, ardendo na luz que morria. Em nós dois, nessa tarde em que tanto tardaste, o sol amanhecia. Era tarde demais para haver outra noite, para haver outro dia. Meu amor, minha estrela da tarde, que o luar te amanheça e o meu corpo te guarde. Meu amor, eu não tenho a certeza se tu és a alegria ou se és a tristeza. Meu amor, eu não tenho a certeza. Foi a noite mais bela de todas as noites que me adormeceram.

Fundadores do grupo foram Pedro Mares Magalhães e o lisboeta Rodrigo Leão. A igualmente lisboeta Teresa Salgueiro foi, durante muitos anos, a vocalista. O agrupamento musical tem por designação Madre Deus, que foi protagonista na banda sonora do filme Lisbon Story em 1994. Na longa-metragem em causa, escuta-se uma melodia que destaca um dos bairros lisboetas, Alfama. Com muita pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a Lisboa, cidade que assistiu há precisamente uma década, no dia 25 de outubro de 2003, à inauguração do Estádio da Luz, recinto principal do Sport Lisboa e Benfica. Uma emissão que serviu igualmente para recordar a nossa pequena viagem por várias cidades do planeta Terra, que ocupou várias emissões na fase inicial de 2011. Iremos encerrar com Rui Manuel Gaudêncio Veloso. Embora se tenha mudado para o Porto aos 3 meses de idade, Rui Veloso nasceu em Lisboa no ano 1957. Um lisboeta lançou em 2005 o álbum Espuma das Canções, que incluía, entre outras, uma melodia tranquila intitulada Não Queiras Saber de Mim. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Saber de mim, esta noite não estou cá. Quando a tristeza bate, pior do que eu não há. Fico fora de combate, como se chegasse ao fim. Fico abaixo do tapete, afundado no serrinho.